Como tu biburoso mirim, boca de sirimi, buco já tá em aripuá. E nessa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de cabeça minha pistola matar. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete. Juazeiro!